Filhas, quem é Tio Sam? Todo mundo me perguntando. Pablo, você vai falar do Tio Sam, do Tio Sam, do Tio Sam? Eu, que tio? Tio Sam. Não sei quem é Tio Sam. Passaporte, piroca na minha bunda quando Tio Sam chupar na grelha. Quando ele deixar a minha xoxota molhadinha. Quando ele provar que a piroca é grandinha. Aí eu vou perguntar. Escuta de Copacabana, como é que se chupa uma banana? E o meu bocadinho vai ficar assim quando ele deixar a minha xoxota molhadinha. Quando ele provar que a piroca é grandinha, aí eu vou bem mudar. Escuta de Copacabana, como é que se chupa uma banana? E o meu bocadinho vai ficar assim quando ele deixar a minha xoxota molhadinha. E o meu bocadinho vai ficar assim. Como é que se chupa uma banana? Pras puta de Copacabana. Passa bota piroca na minha bunda quando o Tio Sam chupar na grelha. Deixa só dar uma olhadinha. Quando ele provar que a piroca é grandinha, aí eu vou perguntar. Pras puta de Copacabana, como é que se chupa uma banana? E o meu bocadinho vai ficar assim quando ele deixar a minha só dar uma olhadinha. Quando ele provar que a piroca é grandinha, aí eu vou perguntar. Pras puta de Copacabana, como é que se chupa uma banana? E o meu bocadinho vai ficar assim. Passa bota piroca na minha bunda quando o Tio Sam chupar na grelha. Passa bota piroca na minha bunda quando o Tio Sam. Não sei quem é Tio Sam.